cantando de ovos de Páscoa, é só ouvir a Nativa e continuar participando pelo 9198-441-6545. Bom, gente, tá chegando a hora de ir embora. Agradecer sempre o seu carinho, a sua companhia. Tô de volta às 9 da noite aqui no nosso Peão Nativo e também no Balada Nativa. Afinal de contas, já é sábado. Tô indo nessa, mas vou deixar você na companhia do Forró Nativo aqui hoje. Não vai ser com o Guidotti, hoje é com o André Costa, que já tá por aqui, né, André? É isso aí, Noah. Tudo bem? Tudo certinho? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Descansou bastante? Oh, sempre! Já tá adaptado com todo o nosso esqueminha aqui. Ah, madrugada tem que ter aquela agitação e alegria, né? Isso é muito gostoso. Ah. Os nossos ouvintes já estão prontos pra acompanhar a Forró Nativa. Pra você, bom trabalho, viu? Valeu, Noah. Bom descanso. Valeu. A gente se fala então às 4 da tarde, horário de Brasília, aqui na Nativa. Uma ótima madrugada pra todo mundo. E até mais tarde, gente. Tchau. Pessoal, tudo bem? Fernando Teles por aqui. Amanhã, domingo de Páscoa, tem Família Nativa pra gente viver juntos essa data especial. A gente aqui com a nossa família, você com a tua, todo mundo reunido, logo depois do Tantas Emoções com Thiago Rocha. Amanhã, hein? 8 da manhã, a gente espera você no domingo de Páscoa no Família Nativa. Nativa! Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. As noites de domingo na Nativa viraram uma terapia. Central do Amor, com Guilherme Machado, seu conselheiro. Tô muito animado pra te ouvir mais tarde. Vem, abra seu coração, a gente quer te escutar. O que tem dentro desse coração aí, hein? Segura no nosso quadro Central do Amor. A Nativa tem sempre uma palavra amiga pra te ajudar. Central do Amor, domingo, 9 da noite, na rádio que é sua melhor amiga. Nativa. Quem entra em campo com a Bosch já sai na frente. E agora essa vantagem vira prêmio. Chegou a promoção Joga Junto com Bosch. A cada R$250 em produtos, você concorre a TVs e cervejeiras toda semana e um kit completo de ferramentas todo mês. E dobrar a chance é fácil. Compre ferramenta mais acessório ou laser verde. Acesse promoçãobosch.com.br e participe. Bosch Ferramentas, pensado para quem faz o trabalho pesado. Eu amo ouvir a Nativa. Nativa! No começo da sua tarde, a Nativa é muito mais diversão. Agora você responde ou paga. É, responde a pergunta para ganhar aquele presentão. Ou paga. Paga uma tarefa, um pedido que a Nativa faz ao vivo. Aí é com você. Responde ou paga. No começo da sua tarde, muito mais feliz. Muito mais Nativa. Nativa. A Nativa é muito mais forró. Forró Nativa. Forró Nativa. Forró Nativa. Ô, mano, vai. Ô, mano, novo. Nas quebradas do sertão tem forró para o povo. Ô, mano, vai. Ô, mano, novo. Nas quebradas do sertão tem forró para o povo. Forró Nativa. Já vai começar. Pra você que gosta de forró, essa onda pega, pega. É forró com fone, é brega. Essa onda pega, esfrega. Oh, que remexer. Passo a passo, só eu e você. Yeah, yeah, yeah. Juntar meu suor com seu e o seu relabucho junto ao meu. Yeah, yeah, yeah. Todo corpo tem que remexer. Passo a passo, só eu e você. Yeah, yeah, yeah. Juntar meu suor com seu e o seu relabucho junto ao meu. Yeah, yeah, yeah. Pra você que gosta de forró, essa onda pega, pega. É forró com fole, é brega. Essa onda pega, esfrega. Oh! É a banda exportação, a banda que toca o seu coração. Pra você que gosta de forró, seu relabucho junto ao meu. Yeah, yeah, yeah. Todo corpo tem que remexer. Passo a passo, só eu e você. Yeah, yeah, yeah. Juntar meu suor com seu e seu relabucho junto ao meu. Yeah, yeah, yeah. Pra você que gosta de forró, essa onda pega, pega. Seja meu padim padecício. Eita, que amanhecer tão lindo é aqui na fazenda. Tão diferente lá da cidade. Chega da vontade de nós abrir o peito e dar um aboio. Vovô, Bom dia, vovó. Bom dia, mamãe e papai. Bom dia pro dia. Bom dia pro sol. Bom dia a todos os animais. Bom dia pra quem me inspirou a fazer para nós esses versos. Bom dia pra Deus, nosso Pai Criador, que nos livra da dor e nos leva ao sucesso. Bom dia pra Deus, nosso Pai Criador, que nos livra da dor e nos leva ao sucesso. Bom dia, bom dia. Eu venho aqui lhes desejar bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito prazer, eu sou o André Costa, tô chegando com o forró. Coisa boa demais! Excelente sábado, dia 4 de abril de 2026. Trazendo alegria, muita música boa junto com eles. Mano velho, mano novo. Ah, nosso forró tá demais. O WhatsApp tá aberto, hein? 9198-441-6545. E aí, hein? Feriadão prolongado. Tá fazendo o quê? Tá trabalhando? Tá tranquilinho? Manda aquele áudio. Conta com muita alegria, com muita diversão. Deixa eu ver aqui. Os meninos mandaram aqui pra mim, olha, deixa eu ver aqui, olha, vai ter Luiz Gonzaga, vai ter Dominguinhos, vai ter Mastruz com Leite, nossa, Flávio José, quanta música boa, hein? Bora participar com a gente, tá liberado, 9198-441-6545, e eles estão no home office hoje, hein? É, mano velho, mano novo, deixa eu dar um pulinho lá, é... A casa deles, é, pra gente bater aquele papo durante toda a madrugada no nosso Forró Nativa. Bom dia, meninos! E valeu, boi! Opa! Valeu, boi pintado! Segura no rabo do boi, bicho mal condenado! Meus amigos e minhas amigas, meus conterrâneos, minhas conterrâneas, alô, senhoras e senhores, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Ah. Alô, crianças, alô, vovô, alô, vovó, alô, netinho, alô, netinha, alô, voinho, alô, voinha, alô, mãinha, alô, painho. Ei, painho. Emplacamos, emplacamos, emplacamos, chegamos a sábado, hoje é sábado, dia 4, 4 de abril, quando... 2016, hein? O famoso sábado da aleluia. Sábado da aleluia. Meus amigos e minhas amigas, aceito os cumprimentos do mano velho, amor em filho. Eu nasci nas catingueiras entrançadas de cipó. Viajei de caminhão junto com Mané Cotó. Não sou locutor modelo, mas tô aqui sem cabelo, vivendo do meu gogó. Diretamente de Souza, diretamente do Vale dos Dinossauros, na gloriosa, na histórica, na inesquecível... Beabá, Beabá. Balanceia Paraíba. É. Olha, sábado, dia 4, estação outono brasileiro, a estação das folhas caídas. Gente, olha, o nível das represas que abastecem São Paulo não é considerado favorável. Por exemplo, a maior das represas, ela fornece água para 8 milhões de pessoas que moram na Grande São Paulo. Então veja bem, o nível da represa está baixo, não está nem 44%. Em anos anteriores, nessa época, a represa estava com 60%, 70%. Então veja bem, o nível preocupante. Claro que existem outras barragens, outras represas que vão complementar o sistema de abastecimento. Mas é bom você já tomar suas precauções, porque se a represa não tomar água... E é difícil agora tomar no outono e no inverno. Então as autoridades do estado, Sabesp, vão ter eles que diminuir a pressão da água. Então você vai ter, dependendo, a água não vai chegar onde chega, vai chegar com a pressão para economizar, para a represa não secar. Então nós temos que ter muito esperto aí para lavar calçada, lavar carro, não estrua a água. Não desperdice água, porque vai fazer falta para você. Então é a advertência aqui do Forró Nativo com Mano Velho e Mano Novo. É. Estou aqui ao lado do querido Mano Novo. Bom dia, Mano Novo. Mas bom dia, Mano Velho. Tudo certo e correto e trida, gota serena. É com a espiga no borraio, viu, Mano Velho? Se a espiga está no borraio, que é 6 horas do milho assado de cacimba de dentro da Paraíba. Estará bem assadinho, viu, Mano Novo? Sábado de aleluia, que né? O que você preparou para o programa de hoje? Não é verdade? Isso. Hoje vamos contar muitas piadas certo. Histórias da cultura popular. Muito bem. Muitas pilhérias, potocas. Olha. Né, e a moçada participando através do WhatsApp, né, Manoel? 9198-441-6545. Manda sua mensagem. Isso, né? Vai exatamente. Ser bom demais. Boa, eita, boa. Vamos fazer a festa neste sábado de aleluia. E o que você preparou para o programa, Manu? É o que eu falei, potocas, piadas e pilhérias. Ah, boa, legal. Não viu? É assim? Daqui a pouquinho, então, vamos incrementar tudo isso, hein? Manu Novo, então, dê bom dia pro Machado Alto Brasil. Mas com prazer, bom dia, gente. Espice. Moral total no sábado cedo, Macharal. E o bom dia carinhoso e respeitoso para todas as mulheres do Brasil. Calientemente. Olha o rabo do jacaré Nazaré. Bom dia, minhas queridas. Começou o Forró Nativa Brasil. Vamos embora, vamos embora, vamos embora.